2.2 – Ferramentas para a criação de prompts eficazes. Na sessão anterior, exploramos as principais técnicas de engenharia de prompts. Agora, vamos conhecer algumas ferramentas que podem auxiliar na criação de prompts eficazes, otimizando seu tempo e potencializando seus resultados. 2.2 – Plataformas de modelos de linguagem. Existem inúmeras plataformas de modelos de linguagem, porém três se destacam. Figura 6. 1. OpenAI Playground, uma interface interativa para experimentar o GPT-3 e outros modelos da OpenAI. Permite ajustar parâmetros, testar diferentes prompts e visualizar os resultados em tempo real. 2. Google Collaboratory, Collab, um ambiente de desenvolvimento online que oferece acesso gratuito a unidades de processamento gráfico, GPUs, ideal para experimentar modelos de linguagem e executar códigos complexos. 3. Hugging Face, uma plataforma colaborativa com uma vasta coleção de modelos de linguagem pré-treinados, ferramentas para criação de prompts e recursos para desenvolvedores. 2.2 – Ferramentas de engenharia de prompts. PromptBase, um marketplace para comprar e vender prompts de alta qualidade para diferentes modelos de linguagem e tarefas. LangChain, uma framework para desenvolver aplicações com modelos de linguagem, oferecendo recursos para gerenciamento e encadeamento de prompts e integração com outras ferramentas. Prompt Hero, um repositório de prompts com exemplos e templates para diversas aplicações, como geração de imagens, escrita criativa e tradução. 2.2.3 – Extensões de navegador. AIPRM for ChatGPT, uma extensão para Google Chrome que oferece templates de prompts otimizados para diferentes tarefas no ChatGPT, como escrita de e-mails, geração de conteúdo e tradução. PromptFelse, uma extensão que permite salvar e reutilizar seus prompts favoritos, além de gerar variações de um prompt automaticamente. 2.2.4 – Dicas para escolher ferramentas. Objetivo. Defina qual o seu objetivo com a ferramenta. Você precisa de uma plataforma para experimentar modelos, um repositório de prompts prontos ou uma extensão para auxiliar na escrita. Modelo de linguagem. Verifique se a ferramenta é compatível com o modelo de linguagem que você deseja usar, GPT-3, Lambda, etc. Funcionalidades. Analise as funcionalidades oferecidas pela ferramenta, como templates de prompts, geração de variações e visualização do fluxo do prompt. Usabilidade. Escolha uma ferramenta com interface intuitiva e fácil de usar, que se adapte ao seu nível de conhecimento. Agora, com esses conhecimentos, você está preparado ou preparada para criar prompts mais eficazes e explorar todo o potencial das ferramentas de IA generativa. Na próxima unidade, avançaremos para ferramentas para manipulação de modelos de linguagem.